Marceline. Ça va, c'est tout le démon, mais laissez-moi. C'est que tout le démon que faut cortar. Partir o perdão e o sol que vai raiar. Não vou falhar. A espada negra vai libertar. Da água pro fogo, hoje vou dançar. Nem que a marca cresça, a vida diminui. História triste tem. Chora ao desistir. Respira e se concentra. Até não faz o sente. Que eu não vou falhar. Dos pilares e eu vou honrar. As chamas que apagaram, as ervas que dissiparam, os insetos que esmagaram, os demônios que estavam em ti. Eu me sinto filho do sol. Veja o céu azul em mim. Eu me sinto filho do sol. Veja o céu. Levando a vermelha debaixo dos olhos. E tô querendo acabar com a maldição. Podem mandar as luas superiores. Inferior é sua ambição. Imortalidade não vale. No vale da sombra sou só sol. E eu tô vendo através de ti. Tudo ficando dando minha mente. A sensação que eu posso vencer e vou vencer. De um nocata sem sem rutei. Valeu meu sensei. E pra fechar eu vou virar fogo dessa vez. Acabar com o Muzan Requira. Eu me sinto filho do sol. Veja o céu azul em mim. Eu me sinto filho do sol. Veja o céu azul em mim.